Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos no seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora para todo mundo através da internet e das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. E também vem trazer para nós as leis morais e conhecimentos da vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta atualmente. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espírita Anjo Ismael, Jefa, Casa do Caminho, AME, Paulo de Tarso, sem esquecer do grande apoio da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Antônio Dias, psicólogo clínico, que vai desenvolver o tema A Dependência Química e a Mediunidade. Ligue para nós, participe 3942-9750, 3942-9750. Pode participar também das nossas redes sociais, Facebook e também WhatsApp, interagir conosco, fazer suas perguntas, fazer suas colocações por telefone ou então pelas nossas redes sociais. Hoje nós, o Rodrigo está de folga, né? Está em São Tomé das Letras, lá passeando, a cidade que o Helder gostava tanto de ir, e o Rodrigo e a Camila estão lá hoje, só nos ouvindo e dando os palpites por lá também. Quem está conosco aqui é o Serginho, né, que não gosta muito de falar, mas pelo menos bom dia ele tem que dar, né, Serginho? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, um ótimo domingo e um dia iluminado para todos. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com a prece de abertura feita pela Yolanda Gazon, lá de Uberaba. Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia de hoje é dependência química e a mediunidade. Nós estamos aqui com Antônio Dias, que é psicólogo clínico. Ele faz parte do GAFA, Grupo de Apoio Fraterno Francisco, Grupo de Apoio Francisco de Assis, de São Paulo, ou melhor, da Vila Nova Galvão em Guarulhos, e também faz parte, e que também participa no Jardim Elisa Maria. Ele faz atendimento às famílias carentes e também tem, dá o apoio de ações sociais aos animais. Então nós estamos aqui com o Antônio Dias, que é frequentador assíduo aqui de nossa cidade, todas as quinta-feiras, que trabalha com dependência química no AFA, no Apoio Fraterno Francisco de Assis, que é a nova casa que nós temos aqui em São José, lá no Jardim Cerejeiras, que depois nós passamos o endereço desta casa. Bom dia, Antônio Dias. Muito bom dia a todos os nossos queridos companheiros, amigos. Um abraço fraterno a todos. De coração, que possamos estar disponibilizando entre todos nós a nossa comunicação fraterna e que possamos elucidar, esclarecer e fazer um melhor trabalho para que nós possamos despertar as nossas consciências para o bem. Antônio, nós estamos aqui com a sua ficha, né? E olha, é extenso aqui o trabalho que vocês fazem, inclusive na UAFA. De segunda-feira tem evangelho, na terça-feira tem assistência gestante com a nossa querida amiga Bárbara, na quarta-feira é o grupo de estudos, na quinta-feira atendimento a famílias dos dependentes químicos, no sábado trabalho com jovens e só na sexta-feira que parece que dá uma folga lá na casa, né? Mas essa casa é nova. E nós contamos com o apoio também dos nossos amigos que queiram trabalhar e queiram ser voluntários nessa casa, que nós já vamos passar o endereço lá do Jardim Cerejeiras. Antônio, vamos lá então, vamos já direto no nosso assunto. Dependência química, o que é dependência química? A dependência química é uma compulsão para uso de substâncias que causam alteração. E essa alteração, geralmente, ela é causada pela ingestão da química, atinge o sistema nervoso central, que é o cérebro, e normalmente causa prazer. Causa prazer. Sim. Isso no começo. Sim. Normalmente é o que nós chamamos de prazer ilusório. É uma necessidade oriunda da personalidade de uma pessoa. Nos mais diversos setores da nossa sociedade, personalidades diferentes, necessidades emocionais diferentes, frustrações e outros elementos emocionais. E sempre a busca de uma compensação para a falta de alguma coisa. Essa falta de alguma coisa, tem muitos que dizem que é problema de família, outros dizem que é problema do relacionamento fora de casa, as más companhias. Na realidade, a gente percebe que dentro da nossa doutrina espírita, nós nascemos independentes, somos espíritos independentes, que não dependemos nem do pai, nem da mãe. E como é que fica essa situação de dizer que numa casa, por exemplo, nós temos pessoas que têm dependência química, que é dependente químico, e tem outros que não são? Como é que se esclarece essas coisas? Porque a gente vê que nós não somos iguais uns aos outros, né? Sim. Nós temos duas questões que são simples de serem explicadas. Para a ciência psicológica, para a ciência médica, principalmente a ciência do comportamento, a necessidade ela é advinda de uma questão genética, ou aquilo que nós chamamos predisposição psíquica. Para a doutrina espírita, nós dizemos que é uma predisposição do espírito, ou seja, tendências espirituais que um espírito traz ao reencarnar. Então ele já traz de outras vidas essa vontade, não seria vontade, quer dizer, essa predisposição para as drogas? Também. Nós sabemos que o meio ambiente ele é desencadeador. Ele desencadeia estímulos, são estímulos chamados externos. Mas nós sabemos perfeitamente, segundo a doutrina espírita, que quando um espírito reencarna apto e desenvolvido suficientemente para arbitrar sobre a sua vontade, ele não tem esta compulsão. Mesmo em ambientes inóspitos, ambientes que estimulam o uso, sobre pressão e adversidade, geralmente a resposta ela é coerente, porque ele traz ao reencarnar dentro da sua intuição, a saúde mental, a vontade de ter saúde estruturada e já uma personalidade mais desenvolvida. A gente vê que a experiência é isso mesmo que acontece, né? Nós temos casos que às vezes a família inteira não tem dificuldade, mas tem um que é dependente químico e dá trabalho para a família inteira, né? Quer dizer, dá trabalho, não é bem um trabalho, a gente sente que ele é diferente e cria aquela codependência também dos familiares, né? Sim. Numa mesma família de 4, 5 integrantes na mesma família, o que, que nós encontramos? Nós encontramos geralmente, se fosse a genética pura e simplesmente, nós encontraríamos tendências iguais e ideias iguais e respostas iguais. Mas o que, que nós encontramos? A mesma família, aptidões e respostas diferentes emocionais entre seus integrantes. Isso significa que se fosse simplesmente só genético, nós teríamos respostas iguais, temperamentos iguais e caráter igual. Mas essa resposta não é igual porque aí entra o fator espiritual. Sim, sempre. A doutrina espírita, as características da estrutura das tendências, ou seja, a estrutura emocional, é o resultado de uma conquista individual. Porque segundo a questão espírita, nem todos os espíritos reencarnam de forma permanente e assídua na mesma família. São integrantes que se cruzam durante existências, porque a família é um depositário de experiências e desenvolvimento da personalidade. O ideal fosse que se na mesma família tivesse aquele laço espiritual de união, de fraternidade, mas nem sempre é assim, né, Antônio? Nem sempre acontece, e aí é que existe a questão da tese espírita, no seu estudo, no seu bojo, na sua diversidade, que faz com que ela seja analisada com muito mais profundidade. E por isso que fica muito difícil para muitas pessoas entenderem a questão da reencarnação, que são tendências individuais, que são propostas individuais, as chamadas compulsões dentro da psicologia do comportamento. Aquilo que é compulsão, ele é inato, ou seja, está contido na pessoa. A pessoa manifesta vontade independente da sua consciência. Independente da consciência. Independente da consciência, porque é compulsão. Tudo que está ligado à compulsão, ou seja, à personalidade de uma pessoa, nós vamos encontrar inclusive isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Famílias extremamente paupérrimas, pobres, morando sob pressões da favela, situações de pressão como fome, miséria, circunstancialmente não tendo sequer futuro, um futuro de estudo e desenvolvimento, nós encontramos personalidades equilibradas, coerentes, amigas e fraternas. E nós encontramos, do outro lado, famílias abastadas, integrantes de família com alto grau de cultura dentro do bojo material. Nós vamos encontrar, inclusive com grande conhecimento, nós encontramos respostas primitivas. Nós vamos encontrar, inclusive, atos grotescos e grosseiros, e é o que faz a diferença no bojo da personalidade na reencarnação. Antônio, eu sempre, quando a gente está tratando desses assuntos, embora não sejamos especialistas no tema, mas a tendência é uma coisa muito importante na vida enquanto espíritos, né? Quando nós falamos do espírito. E tem uma frase muito inteligente, que eu acho que é uma das frases. Existem muitas frases inteligentes no mundo. Uma das frases inteligentes que eu conheço é: evite o primeiro gole, ou evite a primeira vez que você vai fumar uma maconha, alguma coisa desse tipo. É uma frase inteligentíssima, né? A pessoa que criou essa frase, evite o primeiro gole, ela era uma pessoa que tem uma percepção fantástica. Porque vai direto, vai ao encontro da tendência do espírito. Porque nós conhecemos muitas pessoas que fumaram maconha, que beberam e nunca ficaram viciados, tipo assim. Aí tem gente que bate no peito e fala: que nada, lá na minha época de jovem a gente fumava maconha, não sei o que, ninguém, tá cheio de amigo aí, tudo bem hoje, não tem problema nenhum. Fala, tá, porque você não tinha tendência espiritual, você não trazia isso talvez. Porque se você trouxesse isso, você fica apaixonado logo de cara quando você fuma uma droga, quando você começa a beber, você já, de cara, você adquire novamente aquele hábito e aquele vício que você trazia já de outras encarnações. Por isso que você deve evitar fumar, começar a beber por causa disso. Porque aí você vai ao encontro exatamente daquilo que o seu espírito já estava acostumado a fazer e talvez você teve um tempo tão trabalhoso no plano espiritual para largar isso, para deixar isso, mas quando chega aqui, está ligado psicologicamente naquilo ali, né? Se a gente voltar, é como agora. Eu fumava, por exemplo. Deixei de fumar. Mas eu tenho a consciência que eu não posso fumar, porque se eu começar a fumar, é tão gostoso fumar que eu volto a fumar de novo. Né? Mais ou menos por aí. Sim. Dentro da tese espírita, dentro do elemento espírita, existe algumas explicações, inclusive de André Luiz, onde nós conhecemos uma palavra que vem ao encontro de uma explicação também que pode nos elucidar, que é o condicionamento. O que acontece? Nós temos um sistema inato. Inato quer dizer está contido. Na doutrina espírita nós chamamos de animismo. O animismo é uma manifestação do espírito nos seus elementos do passado, onde ele manifesta as suas tendências. Aí, e materialmente, dentro do aspecto material, ou das ciências positivistas, nós chamamos de gatilho. Acontece que a grande maioria da gleba dos nossos companheiros encarnados não tem base e conhecimento da reencarnação. Eles não conhecem, eles ouvem falar. E muitas vezes influenciados pela estrutura, pelos estímulos do meio ambiente, a pessoa ela se torna muitas vezes imprudente, jovem, sem experiência, sem uma base consistente das questões culturais e espíritas, ela influenciada pelo meio, ela vem adquirir hábitos. Ou seja, nós sabemos que, segundo inclusive André Luiz, os estímulos, todos os estímulos, se obtém respostas. Na psicologia do comportamento é a mesma coisa. Para cada estímulo tem uma resposta. Ou seja, estimulado pelo meio ambiente, influenciado pelo, vamos chamar, pela sinergia coletiva, que é um campo de energia mental, e nós sabemos que, segundo a doutrina espírita, os espíritos se influenciam, se comunicam de forma não verbal, ou seja, não precisa haver a palavra, que são questões mentais, e através do pensamento e através da mente se comunicam, um estimula o outro. E o que nós encontramos? Nós encontramos médiuns. Quem é o médium? O médium é intermediário entre o plano material e o plano espiritual. E não somente. Também entre o plano material e o plano material. O médium percebe, sente através da mediunidade e sente e recebe informações telepaticamente. Ou seja, os encarnados se comunicam através das suas próprias vontades. E os desencarnados com os encarnados também. E sendo médium, passa a viver estímulos externos. Tendo tendências do passado, aciona uma coisa que nós chamamos o inconsciente ou o gatilho. E quando aciona, quando experimenta, fica dependente. Tanto tem o estímulo externo, material, como o estímulo externo espiritual. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o estímulo externo espiritual. Segundo a doutrina espírita, os espíritos se comunicam pelo pensamento. O que, que é o pensamento? Um veículo do espírito. O pensamento, quando ele se emana o pensamento, se estabelece uma ligação através de ondas eletromagnéticas e os pensamentos podem ser captados por um médium. O médium captando o pensamento, ele capta a ideia. E normalmente o médium acha que as ideias são suas. Se estabelece um circuito mediúnico involuntário e ele passa a viver uma relação obsessiva, naturalmente. E muitas vezes a vontade de usar droga advém de espíritos desencarnados que se comunicam mentalmente, fechando o circuito mediúnico. Que está na faixa vibratória. Desde que o encarnado esteja propenso ou tenha predisposição. Por isso que se explica que alguns médiuns que vivem em famílias em lugares inóspitos, favelados, com dificuldade, não tem tendência. Inóspito, que você quer dizer, é aquele ambiente de violência, de ignorância, exato, de miséria. Esse é inóspito. Ele é inóspito. Ele oferece um desafio maior. E mesmo vivendo neste ambiente, ele não é usuário, pelo contrário. Porque a estrutura mental dele está preparada e bloqueada para o estímulo externo. Ele não tem mais tendência. O que explica o link mediúnico é a tendência do médium e não do espírito. É o médium, do médium na parte física, não na parte espiritual. Espiritual. Porque o espiritual é que influencia o material. É espírito, perispírito e matéria. Sim. O espírito influencia o perispírito na sua tessitura, que emana o campo fluídico e anima a matéria. É porque a gente observa que tem alguns que entram na nas drogas, mas saem tranquilamente. Eu não quero mais, chega, acabou. Tem outros que eu conheço que faz quase 30 anos que a família luta para que essa pessoa deixe de ser um dependente químico, mas não consegue. E como é que fica? E por que não se consegue? Às vezes já foi internado N vezes, já foi tratado, já foi cuidado, já foi mandado até para o exterior para ver se mudava um pouquinho a cabeça da pessoa, mas não muda. Também outro elemento, como a importância que nós temos de entender a questão psíquica, mas com a explicação espírita. Porque a explicação espírita dá a possibilidade de ter um agente inteligente, com tendências. Se o elemento não tiver tendências, muitas vezes ele sofre a influência do meio ambiente, ele transita no meio das drogas, usa maconha, cocaína e outras, e de repente ele para, porque quem estimula o corpo biológico na tendência, segundo a doutrina espírita, é o espírito. Sim. A tendência está no espírito. Por quê? Quem pensa é o espírito, quem reage é o espírito, e quem traz as tendências é o espírito, que tem o chamado perispírito que o acompanha. Sim. Então, veja, a importância de nós entendermos. A mente é o resultado da emanação psicofluídica do espírito, ou seja, o espírito emana um campo fluídico que influencia o cérebro físico. Então, a tendência está no espírito. Quando passa pelo corpo físico o estímulo, atinge a tendência do espírito. E se acionar um gatilho do passado, ele é dependente permanente. Há uma tendência. Mas se for circunstancial e não tiver tendência, a influência é só do ambiente, ele usa, não fica dependente. Olha que importância a gente entender. É complicado, né? Agora, me diga uma coisa. Nós, como espíritos, dizemos que isso é uma doença espiritual. Mas parece que é só nós que aceita essa doença espiritual. É uma questão de tese, ciência e crença. Porque existe aqui uma questão importante quando se trata de tese espírita e tese científica da ciência positivista, que é a psicologia, a psiquiatria e a medicina. É uma questão de olhar o fato. Quando se fala sobre a tese espírita ou elementos que constituem o espírito, só ler para tentar entender é uma coisa. Mas quando se tem a experiência espírita, muda o conceito mental de quem faz a tese. Porque a maioria das pessoas que falam do conceito espírita ou levanta a hipótese da tendência a ser espiritual, não tem base espiritual. Porque nunca teve um fenômeno, é a questão da filosofia, de tentar entender uma abordagem científica. Sim. Mas quem vem de um fenômeno, quem já teve experiência espiritual, quem já viveu obsessão, conhece por perceber e entender através dos sentidos, como é o meu caso. Eu venho do fenômeno. Eu venho do fenômeno explícito e consigo abordar e entender com olhar puramente espírita, como também as consequências biológicas. Ajuda muito, né, Antônio? Isso, né? Ajuda muito para os profissionais. Outra coisa interessante é o seguinte, né? Claro, você é espírita, você está falando de algo que você tem estudado, conhece, tanto na prática como na teoria. Agora, não necessariamente um profissional tem necessidade dele ser espírita para conhecer isso, mas ele poderia estudar um pouco isso para poder desenvolver também, né? Quer dizer, ele não precisa ser espírita, digamos assim, né? Mas, por exemplo, se conhecesse, é como nós dizemos assim, a doutrina espírita é uma doutrina de vanguarda, é uma doutrina que está em todos os momentos da humanidade e ajudaria bastante, por exemplo, o nosso país, hoje em dia, atravessando por essa avalanche de corrupção, por essa avalanche de problema financeiro, tudo relacionado a dinheiro, tudo relacionado ao aspecto material. Mas quem faz essas coisas é a gente, né? As coisas não acontecem por acontecer, são pessoas que fazem. Eu penso assim, se as pessoas conhecessem a doutrina espírita, não precisava ser espírita. Se elas conhecessem a doutrina espírita, conhecessem a lei da ação e reação, a lei do retorno, conhecessem isso, soubessem, né, tivessem essa consciência, com certeza nós não viveríamos no mundo que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, toda a chave está nas nossas mãos e a gente não estuda isso para poder aplicar. Aí vivemos nesse caos provocado por nós mesmos, sendo que a receita está na nossa mão. Por isso que quando fala assim, ó, no dia que você chegar lá em algum lugar e falar, pô, mas não sabia. Mas como é que você não sabia? Estava tudo lá na sua mão para você ver. Quer dizer... Olha, a abordagem da compreensão social, da compreensão da consciência, vem ao encontro de muitas explicações do comportamento segundo a organização mediúnica, a compreensão da doutrina espírita. O que acontece? Nós sabemos que o espírito evolui através das suas experiências, que são princípios de evolução, através de estímulos e respostas, acertos e erros. Ninguém evolui sem dor por esse motivo. Porque na realidade é preciso haver... Não, evolui sem dor. Sem dor. Me explica pra gente o que significa isso. Significa assim. A estrutura psicológica ou psíquica de alguém vai através das alternativas e tendências. Muitas vezes a pessoa permanece por ignorância no erro e ela sofre no erro e faz o erro. E ela continua comete, no erro. E continua no erro, que são características da personalidade do espírito. Na ciência da psicologia, nós chamamos, são pessoas, na droga, por exemplo, nós chamamos de comorbidade. Que a pessoa que está usando droga está se destruindo e continua acreditando que está certa. Não vou falar disso. E se você for falar com ele, fala, não, eu paro a hora que eu quero, ninguém tem nada com isso. Isso. Isso é esses elementos. E ainda levanta a tese para justificar o seu erro. No comportamento que não são das drogas, que é a questão da compreensão da consciência, a consciência não se faz aleatoriamente. Ela se faz através de uma propulsão mental, numa escalada evolutiva, por degrau e por estágio. Ninguém evolui de forma abrupta. É o tempo que faz isso, o interesse, a vontade e a dedicação. Mas para isso a pessoa tem que passar por fase de desenvolvimento, crescimento permanente, esforço e trabalho. E aí se aplica a lei do despertar da consciência. Uma consciência só desperta na medida em que o seu detentor da consciência, ele defende a sua própria tese de vida. Buscar o bem através do bem. Mas o que é o mal? O mal é a ignorância do bem. Como é que o mal pode evoluir de forma abrupta se ele não conhece o bem? Então, aí no nosso caso espírita, né? Essa falta de conhecimento do bem, o pessoal coloca que é o Satanás, que é o diabo, e nós não temos nem o diabo nem o Satanás. Como é que faz? Na realidade, nós vamos entrar em questões de interesses políticos, interesses muitas vezes políticos dentro das áreas religiosas, porque religião não é sinônimo de salvação. Religiosidade, bem aplicada, sim. Sim. Então, na realidade, nós encontramos detentores de filosofias religiosas, detentores de ideias religiosas mal intencionados, ou direcionando uma estrutura para usurpar e usufruir da ingenuidade de crentes. Não, mas até o Papa, que está lá na Colômbia, ele fala em Satanás. Como é que se explica essas coisas, Antônio? Só rapidamente, não vamos entrar nessas... Ritos e mitos. Existe uma coisa que na doutrina espírita explica e nos dá, inclusive, que é a consciência. A doutrina espírita, a proposta da doutrina espírita é o despertar da consciência nas individualidades e coletividades para que todos possam ser melhores e felizes. Simples. Ela dá liberdade para o desenvolvimento do estudo sistemático e coletivo, individual e coletivo. Mas quando se coloca essas palavras como o diabo, o inferno, que são mitos que não existem, automaticamente aciona o medo, eu diria. É a propaganda, é a cultura do medo. A cultura do medo gera subserviência. E a cultura do conhecimento gera a liberdade. E a doutrina espírita, se eu posso responder, é a cultura da liberdade. Sim, e a cultura da racionalidade. Isso. Jorge, não está na hora dos nossos comerciais? Isso, vamos para os nossos intervalos comerciais, mas primeiro informando aqui, né, muitas pessoas estão entrando aqui no nosso, nas nossas redes sociais. Vamos aqui, olha, quem entrou aqui foi falar, o Rodrigo, dando os parabéns aqui para o Serginho, que a transmissão está ótima, tanto no Facebook. Né? Ele colocou aqui, bom dia, vivencianos, eu, Rodrigo e a Camila estamos ouvindo o programa aqui em São Tomé das Letras. Aqui vimos muitos ETs, amigos do Helder, um abraço a todos aí no estúdios e até a semana que vem. Né? Paz, escrevendo mais coisas, o Carlos Eduardo também entrou aqui. Outras pessoas também, a Ivone Moreira, tem espíritos que trazem aí reencarnações várias para ter essa chance de evoluir, mas o livre-arbítrio está aí para o espírito para escolher, mas vai muito da família e onde é que a família está para ajudá-lo, né? O Carlos Eduardo, lembramos de um fato do livro Sexo e Destino, em que a pessoa estava a ler um jornal e de repente sentiu vontade de sorver uma dose de bebida. Era um espírito que, no caso, ficou influenciado, né? Falando ao seu ouvido, né? O espírito falava ao ouvido da pessoa. Podemos assim dizer, para tomar uma dose. E ao se servir e sorver a bebida, o espírito se saciou através daquela pessoa. Bom dia a todos, tema extremamente pertinente neste mês de setembro. Ele está falando sobre a influência, né? Que nós estávamos falando exatamente aqui. E acontece muito isso. Sim. O espírito, o que é o espírito que é adicto, que é viciado, que está do outro lado, que está no lado espiritual, ele, para se saciar, para tomar aqueles etílicos mesmo, ele precisa também de um amigo. Por isso que muitas vezes a pessoa sempre tem vontade, às vezes até a vontade aparece sem esperar, né? Quando já é habitual, aquele que bebe todo dia, ele já está tão acostumado que ele nem presta atenção nos companheiros, não precisa, eles não precisam investir nele, não. Agora aquele que, de vez em quando, ele está quietinho, daqui a pouco vem na mente, opa, que vontade de tomar um, ou vontade de fumar um cigarro, alguma coisa assim, de repente, pode ter certeza que os amigos estão ali influenciando. E tem aquele que pega uma dose de cachaça, vai lá na rua e despeja um pouquinho, que é para as almas, né? Depois tanto, né? Joga por tanto, O Wellington Lobo entrou aqui também. A Dolly Casal está dando um bom dia a todos, né? Vamos lembrando aqui também dos nossos eventos que teremos nessa semana. Dia 16, nós teremos a reunião de curas e cirurgias espirituais lá em Jacareí. Dia 16, né, a partir das 7 horas da manhã, o local é o CEPAC, lá em Jacareí. Lembrando que o CEPAC fica na rua Catarina Magela, 59, no Jardim das Indústrias, lá em Jacareí. Então receberemos aí o médium Edson Barbosa, nosso amigo Edson Barbosa. Teremos o Ed Moreno, que está aí também para fazer a harmonização musical. Estaremos lá todos para receber vocês que têm dificuldade de sair daqui da região, São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, para ir até Ribeirão Pires. Então o Edson estará aí no CEPAC. Anote mais uma vez o endereço: Rua Catarina Magela, 59, Jardim das Indústrias, sábado, a partir das 6, 7 horas da manhã. O pessoal já está lá fazendo as suas fichas para vocês passarem pelas cirurgias espirituais. Lembramos também aqui que no dia 23 nós teremos uma palestra lá na AME. Essa palestra na AME será com Alexandre Caldini Neto, a palestra A Morte na Visão do Espiritismo, sábado, dia 23, portanto, às 19h30 na AME, que fica na rua Doutor Oscar Strauss, número 344 e 350, no Bosque dos Eucaliptos, às 19h30. O Alexandre Caldini também estará conosco aqui no dia 24. Como o Edson Barbosa, o médium Edson Barbosa, estará conosco aqui no dia 17 também, aqui com muita alegria. Quem estará também esta semana na nossa região será o jovem palestrante André Luiz Chiarini Vilar, que vem lá de Itapira. Ele chega amanhã, ele faz a palestra no Irmão Rodolfo, dia 12 faz no Anjo Ismael, lá conosco, no Anjo Ismael, todas as 7:30 da noite. Claro, amanhã lá no Irmão Rodolfo é às 8 horas da noite. Na quarta-feira, eu não estou com cartaz aqui, na quinta-feira é no Amor e Caridade. Ele fará a palestra aqui no Amor e Caridade em Santana. Na sexta-feira também não lembro, e no sábado é no Jefa. Ou na sexta é no Jefa, no sábado é no Jefa. Tá, no dia 17, domingo que vem, haverá uma galinhada beneficente, viu, Jorge? É um projeto Ser Humano. O local no restaurante Janela Aberta, das 12 às 15h30 horas, na Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz, 1461, no Jardim das Indústrias. O preço é R$ 25,00 e a renda será em prol da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, para que eles possam fazer as cestas básicas para as pessoas necessitadas lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Legal. A Bia também entrou aqui, colocou a Beatriz Porto, né? Bom dia, excelente programa. Hoje estaremos monitorando o curso de psicoterapia reencarnacionista. Vou ouvir o programa todo na reprise. Um abraço para a Bia e para todos vocês. Vamos entrando aqui no nosso intervalo comercial, mas agora com a música do Carlinhos Conceição, que está no CD Brilhe Vossa Luz, e a música é Mediúnica. E vamos pedir para os nossos ouvintes que tiverem alguma dúvida para fazer pergunta, né, Jorge? Claro. É porque claro. Aproveitar que o Antônio conhece muito, tanto na parte espiritual como na parte física da doutrina, da dependência química, então vamos aproveitar os conhecimentos dele. E também está faltando a pergunta para os nossos ouvintes participarem. Isso, na hora do intervalo a gente volta com a pergunta. Tá bom? Tá ok, então. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Quem busca renovação vai libertar da dor, da teia, da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. As trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia, da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Majestade, a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo e companheiro Antônio Dias, psicólogo clínico, trabalhador do GAFA, Grupo de Apoio Francisco de Assis de São Paulo, com duas unidades na Vila Galvão em Guarulhos e no Jardim Elisa Maria em São Paulo. Ele faz atendimento às famílias carentes e dá apoio de ações sociais aos animais. Depois você vai falar sobre isso aqui também, né, Antônio? Porque aqui vocês estão dando um apoio para um grupo de pessoas que tem muitos animais. E depois nós vamos falar sobre isso. A pergunta que nós vamos fazer, né, Jorge, para os nossos ouvintes, na sua opinião, a dependência química está relacionada ao espírito? É isso mesmo? Está diretamente relacionado ao espírito. E também nós teremos hoje dois livros a serem sorteados, dois livros espíritas a serem sorteados aos nossos ouvintes. Antônio, a Branca Perim, da Zona Norte de São Paulo, ela está perguntando qual a melhor forma de ajudar o não espírita com a dependência química. Será que é o não espírita ou em geral? Fica a seu critério para responder para a Branca Perim. Branca, muito bom dia para você, grande abraço. É assim, para a Branca e para todos os nossos ouvintes, é assim. Não se trata de ser espírita ou não espírita, porque o não espírita, muitas vezes, ele é um grande médium e, às vezes, ele não tem consciência dos fatos espíritas. Porém, não tem uma base de conhecimento consciencial ou de consciência. Nada melhor do que a pessoa desenvolver valores. Toda pessoa que tem valores morais, toda pessoa que tem valores éticos, dificilmente ela se violenta. Portanto, o que significa? Ela cria defesa. E a melhor defesa que existe é a defesa moral. Porque ela bloqueia a possibilidade dos erros. Dificilmente uma pessoa que tem valores éticos, ela é influenciada porque ela pensa antes de agir. Ou seja, antes de usar drogas, que é um problema, que não, ela vem com fascínio a proposta da droga, vem como um meio de solução e não é uma solução, é uma prisão. A pessoa desenvolvendo valores éticos, dificilmente ela entra numa dependência química. E quais são esses valores éticos, assim, de uma maneira rápida e de uma maneira rápida, para você dizer para a gente, quais são os valores éticos que nós temos que cultivar? O primeiro é saber que a vida não é um acaso, mesmo independente da filosofia religiosa de cada um. O primeiro princípio básico de um ser humano era ter descoberto durante a infância, pela educação, um processo conscientizante, de que a vida é a coisa mais importante, que é o maior legado que nós temos na nossa existência. Quem valoriza a vida não a violenta, primeiro passo. Então ela está desenvolvendo valores éticos. Quem não tem valor e não valoriza a vida, violenta a vida, certamente, porque vai achar que a vida é um playground, uma brincadeira. Desenvolvendo o valor da vida, aí vem fraternidade para consigo mesmo, para com o próximo, respeito para consigo mesmo, com o próximo, desenvolvimento através de profissões produtivas para si mesmo e para o próximo, enfim, a mentalidade, uma mente de uma pessoa individual para o bem e coletivamente para o bem, com certeza a gente chama de valores éticos. E principalmente valorizando tudo isso, vem o princípio fundamental, o respeito à possibilidade de uma existência de um Criador. Muito bonito. Exatamente. Aí volta exatamente aquilo que a gente falou no começo, né, Antônio? Se nós tivéssemos, quando o ser humano tiver essa consciência, jamais acontecerá o que nós estamos vendo hoje. Com certeza. Que parece um caos, mas infelizmente, na hora que o Antônio respondeu, ele deixou a gente mais triste ainda, que falou, rapaz, isso aí é questão de evolução mesmo. Então, esse pessoal está passando por aquilo que é a fase deles. Nós costumamos, né, Antônio, a ver as pessoas, às vezes, pelo grau de estudo, ou pelo poder aquisitivo, ou achando que porque ele é um político famoso, ele tem consciência espiritual, e na realidade não tem nenhuma. Então, a gente vê mesmo o externo e esquece de ver o interno. E o interno está fraco pra caramba no nosso mundo ainda, infelizmente. Por isso que quando a gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina de vanguarda, é uma doutrina que serviria para ser aplicada, serve para ser aplicada em todos os momentos, é isso. Em todas as religiões. Em todas as religiões. Porque a doutrina espírita não veio para uma religião, a doutrina espírita veio para o mundo, para o homem, o homem usar, e não para ser uma religião. E no dia que o homem aprender a usar essa espiritualidade, esse conhecimento, com certeza a gente sai desse buraco. Por isso que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Não é conversar com o espírito, né? Porque está cheio de gente que pensa que o objetivo da doutrina espírita é você ficar conversando com o espírito. É a transformação moral do ser humano, independente de qual religião ele esteja, independente de onde ele esteja. É. E se a gente tivesse mais conhecimento espírita, nós não estaríamos onde nós estamos. Quer dizer, estaríamos muito mais adiantados. Mas eu fiquei triste, foi com a resposta do Antônio lá no começo, que ele falou, ih, rapaz, esse pessoal tem que crescer muito ainda. Então, não adianta você querer forçar a barra. Quer dizer, não é questão de você chegar e querer empurrar de goela abaixo neles esse conhecimento. Tem que ter o despertar da consciência, né? O cara tem que chegar nesses valores que o Antônio passou agora aí. A gente tem que começar a buscar esses valores para poder você chegar num ponto e falar, opa, eu tenho que começar a voltar para a casa do pai. Foi filho pródigo até agora e está na hora de voltar para a casa do pai. Mas, Jorge, o Sebastião Camargo tem o livro Despertar da Consciência, né? Tem. O livro do Sebastião Camargo é fantástico, né? Fora de série desse Despertar da Consciência, mas ele atinge todos os pontos, né? E hoje nós estamos falando de um ponto aqui, né? Você vê? Nós estamos falando de um ponto e desse ponto a gente nem conseguiu sair. Quer dizer, estamos engatinhando aí. E agora há pouco a Adriana está aqui hoje conosco e fez a pergunta para o Antônio. A Adriana é especialista também em dependência química. Faz, né, parte do grupo. Assim, E a gente sabe que, por exemplo, a Adriana foi casada com Dodô muitos e muitos anos, foi dependente químico, né? E a Adriana conviveu com isso também diretamente e vive isso hoje em dia para trabalhar com as pessoas. E ela perguntou para o Antônio aqui, chegou a perder para o Antônio, dependência química tem cura? Olha que tem. Eu falei, pô, mas ela que está lidando com isso o tempo todo. E eu não queria esperar essa pergunta para o final, não, para deixar para depois. Eu queria perguntar para o Antônio agora. Antônio, dependência química tem cura? Existe uma questão que é simples. A cura é relativa, em primeiro lugar. Segundo a questão espírita, o conceito espírita, é preciso, para haver uma cura e haver o desenvolvimento de uma libertação mental, é preciso haver um receptor, ou seja, o assistido tem que estar receptivo à cura. Por incrível que pareça, ainda depende disso. Nenhum espírito ou equipe espiritual pode ajudar um assistido que bloqueie a sua própria vontade. Ou seja, a vontade do espírito, ela é individual, é única. Sim. É por isso que nós falamos, quem se liberta é a própria pessoa. A pessoa não deve passar por crenças para se libertar. Ela precisa passar por crenças para despertar sua consciência e escolher o seu caminho. Essa é a regra espírita. Tanto que mesmo as pleiades espirituais, segundo André Luiz, segundo as imersões, etc., as lições, eles nos dizem o seguinte, que é preciso que o assistido esteja ligado e receptivo à ajuda para ser ajudado. Então, significa que quando a pessoa ela entrou na dependência química por ignorância, e a dependência química cria uma série inúmeras consequências, inúmeras, que é um caos, é um problema, e a adicção é uma prisão, depois que o indivíduo ele usa a droga, o estímulo, dependendo da sua propensão e dependendo da sua capacidade de assimilação, ele tendo predisposição àquela que nós falamos, ele é um adicto durante toda a sua existência terrena e leva a vontade para o plano espiritual. A adicção não se brinca por isso. Nós nunca sabemos qual é a disposição, a predisposição de um espírito encarnado. Nós temos aqui o Ismael Vieira, de São Paulo. Ele está dizendo como manter o equilíbrio com a espiritualidade para se afastar do uso das drogas. Ismael, bom dia para você também, grande abraço. Outro elemento. Dizem que 1 + 1 = 2. E 2 + 2 = 4. Quem inverter a matemática vai se dar mal porque não vai chegar a resultado nenhum. E quando chega a resultado, os resultados não batem. É a mesma coisa. Quem não tiver os sentidos abertos para entender o que é o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim, vai aplicar uma psicologia equivocada na sua própria vida. São os jogadores compulsivos que sentem mesa de jogo, são a compulsão para a compra desvairada, porque a dependência química não é só das drogas, existem outros tipos de droga. A comida desbragada, quando uma pessoa come de forma inóspita, sem menor sentido, há muito mais, a posse excessiva, o egoísmo excessivo, amar, etc. Demais, né? Paixão demais. Eu nem quis chegar nesse assunto porque geraria 3 vezes mais problemas, né? Que a questão do afeto, a projeção do pensamento afetivo e outras coisas mais. Então, o que significa? Nós temos que usar os sentidos para perceber. Isso vem da individualidade. A minha pergunta e uma resposta para o Ismael, né, de forma objetiva para todos os nossos companheiros, é o seguinte. Prestem atenção. Alguém já viu o sabiá bêbado na natureza? Existe balada na mata? Existe festança desbragada de drogas sintéticas, lícitas ou não, na natureza? O animal, não sendo racional como homem, ele sacia através do instinto a sua fome, só. E a partir daí ele não ataca ninguém. Não é interessante? Nós chamamos de inteligência primitiva, mas uma inteligência inteligente. O homem é a mesma coisa. Se ele começasse a observar os seus limites e os limites da natureza, ele poderia ter aprendido muito mais. O que significa? é que o melhor caminho para a pessoa é evoluir. Quando ela começa a desenvolver os sentidos e a perceber que ele tem que fazer as coisas de forma adequada pela sua racionalidade, ou seja, pelo seu bom senso, ele acerta, ele evolui e ele não comete erros. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Isso, vamos limpar. Aqui quem entrou aqui conosco aqui através do Face foi o Aécio César, nosso colunista aqui lá de Minas Gerais. Na minha opinião, a dependência química vem sim do espírito, em que o corpo físico age passivamente. Queria saber do entrevistado se os pais forem viciados com qualquer vício, o filho que deles gerarem, né, pode adquirir esse vício, mesmo não estando em sintonia com eles. Obrigado, Antônio. O que, é que você pode falar sobre isso? Novamente, nós voltamos para a questão o que é tendência. Uhum. Para a ciência, a tendência é genética. Para a doutrina espírita, a tendência do caráter é espiritual. Existe a individualidade. Uhum. Nós temos uma independência. Porém, existe o ambiente dos pais, onde pode-se ter um ambiente desbragado e estimular a dependência, o uso. Sim. Porém, nós vamos encontrar uma coisa importante. Existem pais que são alcoólatras e filhos que não são alcoólatras. Uhum. Mesmo o ambiente estimulante, a têmpera e a capacidade, os sentidos espirituais do espírito, faz com que ele não tenha desenvolver a tendência ao uso das drogas. E às vezes tem até pavor de bebida, né? Exatamente. Não chega nem perto, né? Exatamente. Então, nós falamos pelos reflexos, são chamados, segundo André Luiz, os reflexos condicionados. O que é um reflexo? É a ação mental de uma pessoa que identifica instintivamente o mal ou o bem. Como fazem os animais? Como é que os animais? Já viu um animal comer uma fruta venenosa, um pássaro? Não. Já viu um animal, seja ele de outra espécie, herbívoro, comer uma folha venenosa? Não. No entanto, o homem toma cachaça e usa cocaína. Racional e inteligente. E o seu corpo não está preparado para essas coisas. Parece, né? Até um desafio, é um desafio à própria natureza, né? Pois quer é. Dizer, brigar contra a própria natureza. Não é para pensar? Mauro Branco, tema excelente para o momento em que o planeta vive. Com a ideia responsável do nosso governo em liberar algumas drogas, aumentando o número de jovens que poderão experimentar licitamente e que possuem a predisposição no espírito, trazendo tragédias a muitas famílias. Parabéns à rádio e ao amigo entrevistado por partilharem tamanho ouro de conhecimento. Antônio, esse assunto é muito grave também. Gravíssimo. Né? Poxa, um monte de gente para entrar na televisão para convencer a gente que maconha é bom, que não tem problema, que pode vender na carteirinha de cigarro para o pessoal sair fumando por aí. Gravíssimo, mais do que grave, é uma pandemia as drogas hoje. Existem questões, a parte do uso das drogas. Não são drogas. Nós sabemos que existem interesses de poder. São relações mórbidas. Morbidez quer dizer a necessidade que uma pessoa tem de permanente fazer o mal, sabendo que o mal faz mal, prejudica e ela continua fazendo. E rende dinheiro. Aí está a indústria das drogas lícitas, que endeusam, fazem propaganda, estimulam e faz de conta que não acontece nada. Na realidade, eu chamo ouro dos tolos. Como é que é? Ouro dos tolos. Significa que diz que é ouro, mas não é. Do mesmo modo que é uma arapuca, ou seja, uma armadilha. Nós sabemos que a droga leva a uma alienação e a falta da vontade, do pensamento, do discernimento. Ou seja, toda vez que nós vemos o poder do mal explícito no controle das massas, nós vamos ver droga. Porque a droga aliena. Ela tira a vontade, não dá desenvolvimento, não desenvolve a vontade, não há, inclusive não há o amadurecimento intelectual do indivíduo, que atinge o sistema nervoso central, ou cérebro. O resultado é infantilidade, alienação, desenvolvimento de doenças físicas e psicológicas, consequências como falta de memória, esquecimento, porque a pessoa não tem, e uma lacuna na própria estrutura da personalidade, porque a pessoa não lembra o que foi, e não desenvolveu, e não desenvolvendo não é uma pessoa que tem conteúdos, nem intelectuais, falta de discernimento, falta de crítica e falta de autocrítica. Como é que uma pessoa manifesta a sua vontade se ela não se conhece? É. E o que significa? Resultado final. Alienação completa da sua história, nas drogas, na grande maioria, que é ilusão dizer que a maconha não causa uma série de consequências, e fundamentalmente a subserviência mental, que é a falta de opinião própria, que é um interesse da manipulação das massas através da vontade de não entender e não pensar. A pessoa não pensa. E desenvolve a senilidade precoce e a infantilidade da personalidade com 60, 50 anos. São crianças e adolescentes sem saber pensar, pais de família, mães, etc., jovens que não têm futuro. Consequência final, na maioria das drogas, como consequência biológica e psíquica, esquizofrenia e, às vezes, paranoide. Isso. O Forcato... Desculpa, estou atravessando aqui para poder a gente dar uma limpada aqui. O Forcato entrou aqui também, nosso amigo, nosso irmão Luiz Carlos Forcato. Sendo a reencarnação um dos 6 princípios fundamentais do Espiritismo, o assunto de hoje está sendo super esclarecedor, nos alertando sobre nossas tendências de hoje por hereditariedade espiritual. Ótimo programa. Ótimo programa. Obrigado, Forcato. A Bitty Perry entrou aqui também. O Vicente Teixeira, programa muito bom, também entrou aqui. O Milton Ribeiro, bom dia. A Sandra Francisco. A Solange Guedes Maia, está dando um bom dia a todos. Paz e muita luz para todos. Muito bom esse trabalho maravilhoso. Precisamos de esclarecimento. Tive e tenho problema sério com vício na família e quero ajudar através de entendimento. Obrigada. Muito bom. A Sueli Camargo, um grande abraço para a nossa amiga Sueli, entrou aqui também. A Ludmila, bom dia a todos. A Ludmila, teremos palestra com o Fábio Dionísio também, às 19h30, na quarta-feira, lá na Casa da Prece, em Jacareí. Então, o Fábio estará lá fazendo uma palestra também, lá na Casa da Prece, na quarta-feira, agora. Né? Pronto. Legal, deu para liberar isso aqui. Vamos para o intervalo comercial, Rui? Pera, só tem um que eu preciso despachar aqui, que é o Gilberto, lá do Santo Inês. Ele gosta muito do programa, é católico, não praticante, só não acredita na reencarnação. Na igreja atual, prefere o templo e na igreja atual, preferem o templo e a idolatria. Deixa um abraço a todos. Gilberto, continua nos ouvindo. E não acreditar na reencarnação não faz precisa, parte... Não precisa acreditar, não. Hein? Não tem necessidade de acreditar na reencarnação. Não precisa acreditar. É só você olhar dentro da sua casa, você vê a reencarnação aí. Você tem filhos? Se tiver mais de um filho, você verá que aí tem uma explicação muito simples de reencarnação. São iguais seus filhos? Então é só para pensar que é uma coisinha muito simples, mas pensa nisso daí. Seus filhos são iguais? São filhos do mesmo pai, da mesma mãe? E por que não são iguais? Não, é legal. Mas é questão de cada um, né? Também não tem problema, não, né? Porque eu falo, a pessoa não precisa acreditar na reencarnação. Mas continua ouvindo o nosso programa. Claro, então tá bom. A gente adora as pessoas que não são espíritas, por exemplo, que é a maioria que ouve o nosso programa, que estão vendo assuntos novos e estão com não estão com o copo cheio, estão com o copo pela metade, né? Metade. E consegue escutar as coisas que a opinião das outras pessoas. Tá. Fala, Antônio. Posso só dar um adendo para o nosso companheiro? Companheiro querido, eu também sempre fui católico, de origem católica, e a gente aprende a respeitar, ama a igreja, com seus prenúncios internos, com a sua proposta, mas sendo tudo que é construtivo. Se tudo que não é construtivo eu consigo ver hoje da melhor maneira possível. E sempre fui, até que aos meus 12, 13 anos, eu comecei a ver, sentir, perceber, sair fora do corpo. E eu continuei na igreja, só que eu tive que buscar explicação quando os fenômenos, aos 18, eu consegui ver um número de coisas na minha vida, por consciência, nunca perdi o sentido. E eu tive que, por bom senso, procurar conhecer a doutrina espírita. Eu nunca fui espírita, né? E esse foi o meu caminho. Então, um dia a gente sempre bate na nossa porta uma experiência. E as experiências são diferentes a todos nós. Pense. Grande abraço. Podemos fazer um intervalo comercial? Vamos lá. Né? Vamos para mais um intervalo comercial. Serginho, tem alguma coisa aqui rapidinha para falar aí? Não, né? Vamos lembrar aqui mais uma vez, então, das nossas palestras, né? Dia 16, convidando a todos para a reunião de curas e cirurgias espirituais lá em Jacareí, no CEPAC. Saúde. Em Jacareí, Rua Catarina Magela, 59, Jardim das Indústrias. Então, pessoal, a partir das 6h30, 7 horas, o médium e a equipe de cirurgias espirituais lá de Ribeirão Pires, do Recanto de Luz, Irmã Sheila, estará aí. Nosso irmão Edson Barbosa, com muita alegria, estará conosco aqui em Jacareí. Vocês que sempre estão procurando, nos procurando para saber se tem algum tipo de tratamento desse por aqui. Então, é a oportunidade de estar lá no CEPAC no próximo sábado para esse dia de curas e cirurgias espirituais aí com o médium Edson Barbosa lá de Ribeirão Pires. A partir das 7 horas da manhã estaremos lá, né? Rua Catarina Magela, 59, Jardim das Indústrias, em Jacareí. A Morte na Visão do Espiritismo será a palestra do sábado, dia 23, na AME, às 19h30, com o palestrante Alexandre Caldini Neto, que estará conosco aqui também no dia 24. Aqui conosco será o convidado do nosso programa. Amanhã, quem estará aqui durante a semana toda será o palestrante, o jovem palestrante André Luiz Chiarini Vilar, lá de Itapira, da TV Caminho da Luz, estará durante a semana toda aqui na região. Segunda-feira estará no Irmão Rodolfo, às 20 horas, e na terça-feira no Anjo Ismael, na quinta-feira estará no Amor e Caridade, no sábado estará no Jefa, e assim por diante, né? Ele não vem no programa não, porque eu acho que ele vai para o Divino Mestre no domingo de manhã. Um grande abraço a todos vocês aí, vamos agora para o nosso intervalo comercial, com a música do cancioneiro, da música cancioneiro, que está no Cancioneiro Espírita. Não, vou mudar, é outra. A Célia Tombli e a Magali, A Grande Transição. Jesus governa minha vida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sou um barco à deriva, e quando é tempo de tormenta, a fé que tenho em ti me ampara e me sustenta. Bem sei que eu não sou perfeito, me engano tantas vezes, nem aprendi a amar. Senhor, eleva os meus defeitos, me aperte ao teu peito, me ensina a melhorar. Senhor, tu és o meu caminho, a segurança, a luz na minha estrada. Jesus, não sei viver sozinho, minha alma é uma criança, precisa ser . Estamos no nosso momento Gigavale e o tema de hoje, a mensagem de hoje é: o mundo está acabando. Está no momento espírita número 22,

acabando com uma educação inóspita, incipiente para as crianças, participando do processo de conscientização coletivo desde a infância. Tem que haver uma pedagogia consciente para o bem. A melhor pedagogia, a melhor preparação para a transformação do mundo é preparando as gerações através de uma educação consciente, construtiva e definitiva, formando. E para formar é necessário orientar o pensar, porque o homem que não pensa, ele não consegue se entender. Então nós temos que começar a nos entender através de um processo claro e definitivo. O que nós estamos encontrando atualmente numa explicação do planeta, ciclo planetário, transformação, e essa transformação é a mudança do modelo de pensar e agir. Por isso que nós estamos tendo tantas mudanças. É o despertar da consciência para o bem. E com um diagnóstico simples e objetivo, toda transformação profunda gera trabalho e dor. E aí fica um aviso para todos os nossos companheiros do bem, os que agem espiritualmente, principalmente os que estão ao lado de Jesus e os que querem partilhar com a consciência, a transformação da consciência planetária. Vai dar muito trabalho. E quem quiser andar ao lado de Jesus, se prepare para poder pegar na enxada, na pá, e transformar e preparar os caminhos que vamos preparar para sermos seareiros do bem. Essa é a mensagem que eu tenho que passar. Bacana. Nós estamos aqui com o Antônio Dias, psicólogo clínico, que é um trabalhador lá do GAPFA, Grupo de Apoio Francisco de Assis de São Paulo e de Guarulhos, com o tema Dependência Química e a Mediunidade. Jorge, eu tenho que agradecer aqui ao Zenildo Rodrigues Silva. Ele está dizendo que o programa está muito bom, desejo um bom domingo a todos. Um bom dia para você, viu, Zenildo? E continue nos prestigiando. Nós temos aqui a Branca Perim, voltou a fazer pergunta, viu, é lá de São Paulo. Quando o dependente químico faz o tratamento espiritual, ele está ajudando também o obsessor? Branca, nós não temos a menor dúvida. Toda colaboração, direta ou indireta, no plano mediúnico ou da vontade nossa, repercute vibracionalmente. Quando uma pessoa muda a sua predisposição individual através do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, ela colabora para orientar indiretamente, porque os espíritos obsessores, nós temos que entender, eles se alimentam do fluido vital do médium, ou seja, do dependente químico. E a sensação do médium é absorvida através do fluido vital pelo espírito. À medida que cessa essa simbiose, que é feita através da mente, é rompida o elo que liga os dois. Na medida em que o espírito tem a disposição de se melhorar, ou de melhorar-se no plano espiritual, por simpatia e às vezes por afinidade, ele começa a seguir os mesmos passos do obsediado. Agora, o mais difícil muitas vezes é doutrinar o obsediado, porque ele guarda sensações no seu subconsciente e muitas vezes sente saudade da simbiose anterior. É incrível. Mas você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, porque nós temos, a maioria dos nossos ouvintes não são espíritas, o fluido que você falou tanto do fluido. É assim, o espírito quando desencarna segundo a doutrina espírita, ele não tem mais o corpo físico ou biológico. Ele se alimenta através do pensamento. O pensamento para o espírito é tudo. Ele absorve a energia física, energética do médium ou do encarnado e ele tem todas as sensações do dependente químico na hora que ele está usando a droga. Por isso que dá a simbiose. Simbiose quer dizer uma aproximação intrínseca entre a mente do desencarnado e o encarnado. E isso faz com que ele se alimente de sensações. E é por isso que se estabelece. E a droga, quando ela passa do sistema nervoso central, que é o corpo biológico, libera essa energia, que nós chamamos de ectoplasma, que é uma energia que desprende do médium, E o espírito se alimenta tendo todas as sensações do usuário de drogas. Nós temos aqui a Sueli, lá do Horto Florestal de São Paulo. É a avó da Chuchuzinha. É conhecida a sua? Conhecida também de São Paulo. Ela está aqui, parabeniza o programa e as respostas das questões e pergunta. Qual os malefícios para o perispírito com o uso das drogas? Então vamos falar agora do perispírito, porque para o espírita, o perispírito é muito importante, mas para as demais religiões, eles nem sabem o que significa perispírito, né, Antônio? Sim. Bom, segundo a doutrina espírita, o espírito possui um corpo fluídico chamado perispírito. A constituição do perispírito é fluídica, e ele é constituído através das emanações energéticas das características da personalidade do espírito. Ou seja, o que o espírito pensa, ele formata um corpo. Eles vão chamar de corpo espiritual. E essa energia é um corpo que ali fica demarcado todas as suas tendências e as suas predisposições orgânicas, todas. Se ele bebeu no passado, ele cria uma predisposição a ter uma cirrose hepática, e explica, porque pessoas que nunca beberam hoje têm cirrose hepática. Muitas pessoas têm câncer diversos, né? Porque nasce com essas marcas no perispírito. Bom, sendo usuário de drogas através das suas tendências, repetindo a lição muitas vezes do passado, piora a situação, porque o perispírito, ele acaba absorvendo, através dessas emanações fluídicas, dessas energias, predisposições para poderem influenciar o próximo corpo. Tanto no presente, ele traz doenças físicas e psicológicas, mentais, como numa próxima encarnação, com certeza, esse perispírito trará as tendências genéticas do corpo físico. É isso que a doutrina espírita explica. Quem faz para si no presente e para os outros, carrega as tendências para o futuro. O que é o futuro? O resultado do presente. E nós temos também muitos videntes, médios videntes, ao aplicar passes, ele enxerga aquelas placas de vibrações negativas no organismo das pessoas que estão ali tomando passe, né? Quer dizer, então a gente vê que essas coisas é muito mais séria do que a gente pensa, né? Vamos dando uma limpadinha aqui também no nosso Facebook. O Ari, nosso irmão Ari Rangel, tinha entrado aqui, a pergunta dele que ele colocou já foi respondida, mas vamos colocar aqui, né? Bom dia, amigos vivencianos, excelente o programa de hoje. Aí ele está respondendo a pergunta, né? Aquela sobre a influência do espírito, se a nossa dependência está diretamente ligada ao espírito. Eu creio que sim, afinal somos, em essência, espíritos com diversas tendências. Perguntaria o amigo que fala do assunto com muita propriedade, o que ele acha sobre as correntes que pedem a descriminalização da maconha, por exemplo. Um forte abraço. Isso aí você já respondeu, né? Que nós tínhamos comentado lá atrás. Aí também aqui, o Márcio Belo, quando nós estávamos falando de despertar da consciência, ele fez aquela colocação de Leon Denis aqui, que é poética, né? O homem dorme na pedra, sonha no vegetal, se move no animal e desperta no homem, né? No caso aqui, esse despertar da consciência que nos traz para o presente, nos tirando de um passado de automatismos e vícios que nos arrastam o tempo todo para o porão do inconsciente, segundo Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, Casa Mental. Muito legal, o Calderaro é experiente demais também, né, na série de André Luiz. O Raul Sandreto entrou também, um excelente programa, paz e luz a todos. Está dizendo que o Raul e a Paula estão lá também, né? Aqui a Bernadette Faria entrou, disse que é fã do programa, assunto interessante, esclarecedor. Ela fala também, dá resposta também para a enquete que nós fizemos, a origem de nossas tendências está no DNA espiritual e física. A Bit Perry: bom dia, doutor Antônio e toda a equipe da rádio, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se o dependente químico fica mais suscetível ao suicídio. Muito obrigado. E tem aqui a Regina Vilhena, parabeniza a todos e diz que o tema é sempre atual. Continua na escuta do programa. Um bom dia para você, viu, Regina? E continue nos prestigiando. Tá, deixa o Antônio responder a pergunta, né? Da Beth, da Bit. Bicho, muito bom dia para você, um grande abraço também, muito obrigado pela participação. Nós não temos a menor dúvida de que a baixa estima, a perda e elementos nocivos à personalidade, miséria, pobreza e etc., de acordo com as características da personalidade do usuário, pode levar ao suicídio, sim. Aliás, não é que leva à execução do suicídio. Quando ele começa a usar droga, já é um suicídio. Ele está num processo lento e permanente de suicídio. Todo dependente químico em potencial, quando desencarna, é considerado suicídio. Com seus graus e atenuantes, que não nos cabe julgar a personalidade e a tendência e o futuro de ninguém. Porém, como não é uma estatística, nem uma divulgação, muitos cometem a execução final do suicídio e nós não ficamos sabendo. Moradores de rua desaparecem sistematicamente, são indigentes. E outros jovens, como nós encontramos nas noites, em vários lugares, nas clínicas, eles também, como são adictos, e a adicção é permanente, uma pessoa depois que é dependente química, ela se torna adicta, que a adicção é prisão, ela fica permanentemente com um gatilho chamado predisposição, ou biológica, ou psicológica, ou espiritual. Durante uma fase, e só pode haver uma regeneração durante os processos de filtração através da reencarnação, porque a reencarnação significa filtro psíquico e reestruturação de elementos construtivos. E o que significa para nós? Que o suicídio é a execução final de um ato, porém, tendências à dependência química ou uso em qualquer setor é considerado em potencial suicídio. Mas, Antônio, se eu sei que se eu continuar bebendo eu vou morrer, se eu sei que se eu usar a droga eu vou acabar morrendo, isso não é um suicídio involuntário? Lembra quando nós falamos que o sabiá não bebe pinga, nem na natureza encontramos, nem boteco nós encontramos na natureza. É uma comparação simplória. Mas o homem racional, inteligente, sofisticado, ele encontra mecanismos para cultuar o álcool nas mais diversas esferas. E que é a porta para a dependência química. A porta aberta para o desenvolvimento, porque o gatilho fica aberto. E aí vai. Então, o que acontece? Acontece que é uma questão individual. Tudo no planeta, quando nós descobrimos que é individual, que a doutrina espírita nos traz e nos orienta, que a individualidade é o que determina a ação do espírito. Tanto é verdadeiro isso, que é o que vai determinar a liberdade da pessoa per si. Isso é tão importante, o despertar da consciência, porque no despertar da consciência, através da individualização do indivíduo, sem tornar-se individualista, que é diferente, ele vai entender que todos são irmãos, porque ele está mais apto, no despertar da consciência, a reencarnar para o bem em qualquer família. Ele desapega, e o desapego é um sinônimo do egoísmo. E isso é importante a gente entender, que a partir do momento que a pessoa desperta a consciência e melhora, ela começa a resolver os seus problemas mais intrínsecos na sua personalidade. Vamos limpando mais uma vez aqui, né? Humberto Oliveira está dando um bom dia a todos, a Noemi Negrini Manso também, um bom dia, Sil Amana, excelente programa, abraço a todos, Santana Mendes, um bom dia, muita luz a todos, o Poli Wiltel, parabéns pelo programa, hoje não está travando. Oi, será que o problema é do Rodrigo? Eu acho que é o Rodrigo que trava o nosso programa. Será que o problema é dele? Porque o Serginho está aqui hoje, até agora o programa não deu. Estou até torcendo para dizer que não é só coisa do Rodrigo que trava, né? Estou até torcendo para travar uma vez aqui para ver se não é, né? Não vamos usar a ausência do Rodrigo para culpar. Mas se não travar, não sei não, né? Então, nós temos aqui a Kathleen. Do Horto Florestal de São Paulo. Lá no Horto Florestal, a turma está ouvindo o programa por sua causa aqui, né, Antônio? Parabeniza o programa. E a liberação da maconha, o que o doutor Antônio acha? Isso aí ele comentou também. Mas eu só queria dar um adendo. Eu gostaria de fazer um adendo. Uhum. Por que é que não se libera a cultura plena através dos princípios mais infantis, como a psicologia, a filosofia, o direito, a política, na infância, para os jovens, para que eles comecem a tomar consciência? É engraçado. Sim. Não se discute a cultura na abertura plena. A maconha, para mim, no meu visual, na minha forma de ver, é o primeiro passo, é uma porta aberta também para o uso e o desencadeamento dos vícios consequentes. Então, se fala na liberação, se debate em torno, por que não a cultura, de Sim. forma explícita, e a consciência das crianças através da preparação das gerações? Antônio, agora a Ieda, ela entrou aqui também, fez uma pergunta interessante, baseada nisso também. O que você pensa sobre o que a medicina quer usar, a maconha, por exemplo, para tratamento de algumas crianças que têm convulsões, essas coisas que a gente tem visto na televisão, no Fantástico, aí, em alguns programas, o Globo Repórter, tudo isso aí que aparece, que tem crianças que têm necessidade. Eu já penso assim, droga por droga a gente usa um monte também, de outros remédios que são feitos, não sei. Então, eu não sei, não vai dar maconha para a criança fumar. Talvez seja o princípio ativo lá, alguma coisa que coloca no remédio para a criança tomar, que é diferente, né? Uhum. É diferente uma coisa da outra, não é? Não temos a menor dúvida. O veneno da cobra serve para baixar a pressão, então... É que no caso, nem isso, no caso do princípio lá, nem isso era liberado, né? E está se brigando para liberar isso, não é isso? Eu não entendo direito muito. Olha, não existe a menor dúvida. Ciência é ciência. Uhum. A ciência é positivista. A medicina positivista constrói, cura, ajuda e alivia. O contrário prejudica. Então, o que significa? A ciência é a porta aberta para o conhecimento. Todas as drogas por si mesmas, se usadas de forma inadequada, o princípio ativo em doses acima do padrão para o corpo humano, ela prejudica. Mas eu não tenho a menor dúvida de que os índios já usavam o princípio ativo de drogas de forma instintiva para a cura e para o alívio da dor em doenças. Os animais, como é que os animais descobrem na natureza princípios ativos que os ajudam? Os animais, o cachorro, ele come matinho como forma homeopática para poder, terapêutica, para poder ajudar na sua digestão, inclusive, e outras coisas mais. É o instinto inteligente. O instinto inteligente leva a construir. A racionalidade perversa e maldade a destruir. Significa que o único animal, entre aspas, da natureza que tem discernimento é o homem. Tendo discernimento, aí entra uma coisa que é a morbidez e a predisposição do espírito, que faz com que ele faça o mal de forma mórbida e ostensiva. Ou seja, ele faz o mal, ele prejudica, ele possui, usurpa, prejudicando massas e mesmo assim ele continua. Nós chamamos de doenças do espírito. É uma predisposição advinda da ignorância do espírito no planeta. Então, as drogas são necessárias para a ciência, descobre as drogas como meio de aliviar e curar. A maconha tem princípios ativos que, quando bem decantados e preparados, eles ajudam a aliviar a dor, é positivo, que se construa através da própria morfina, que aí se usa na parte médica, né? Através de medicamentos que aliviam a dor do homem. Significa o seguinte, que nós temos que ter discernimento na ciência, para que eles entenderem o que é bom e o que é mal. Agora, a liberação da maconha eu não assino embaixo. Imagine as crianças usando maconha na periferia como meio. Mórbidas, doentes, lentas, sem produtividade, sem discernimento. Porque a maconha traz uma série de consequências ao sistema nervoso central. E como biologicamente também traz. Isso não se divulga. A apologia é uma forma de conduzir as mentes sem discernimento, as mentes ainda juvenis, a acreditar que o mal é bem. E que o que prejudica faz bem. Consequentemente, são mais facilmente manipuladas no futuro. Essa é a minha conclusão. Mas, Antônio, e os efeitos colaterais? Porque eu fico até assustado quando compro medicamento Eu vejo lá, esse medicamento é para isso, mas os efeitos colaterais. Você não pode estar com úlcera, não pode estar com isso, não pode ter pressão, quer dizer, tantos efeitos colaterais que eu falo, peraí, eu comprei o remédio para melhorar, mas estou vendo que eu vou piorar com esses efeitos colaterais. Esse problema da maconha não criaria uns efeitos colaterais futuro para aquela criança? Olha, segundo a ciência, antes de se divulgar um medicamento, se faz testes e os seus efeitos, tanto que eles divulgam os efeitos colaterais, sabendo que fazem mal até um limite. Mas há a conscientização através das bulas. A responsabilidade da leitura das bulas é de quem usa. Mas o que acontece? Muitas vezes a literatura não é entendível pela cultura de quem usa o medicamento. E o que não se deve aceitar muitas vezes é a divulgação de medicamentos via meios de comunicação, porque a pessoa não tem discernimento, porque as massas têm uma cultura ainda a ser desenvolvida. E o esclarecimento é muito parco na nossa sociedade. Então, existem efeitos colaterais, sim. Existem efeitos que são benéficos para o ser humano. Porém, fica aí uma questão. Quem tem que ter conhecimento e cultura é quem sabe ler e interpretar. Porque muitas pessoas da nossa sociedade ainda são analfabetas. Quem é que lê para ela e interpreta? Temos uma ligação. Não? Caiu? Pode ligar. Ah, tá. Daqui a pouco, quando ligar, põe aí outra vez, tá? Por favor. Vamos pro. Tem aqui o Firmino de Abreu. Lá. Que vai fazer você vai entrar para os comerciais? Não, pode falar. Então, pode falar. O Firmino de Abreu, do Jardim Americano, quando o espírito desencarna, existe um tipo de tratamento para o espírito. Não voltar mais com esse tipo de dependência. Abraço. Aqui está faltando a interrogação, não sei se ele está perguntando, está afirmando. Mas responde para ele, Antônio. Pois quando não. O espírito desencarna, existe um tipo de tratamento para o espírito não voltar mais com esse tipo de dependência? Acho que é pergunta, né? O Beto ele não colocou aqui a interrogação. É pergunta. Ele está perguntando se está existindo. Firmino, querido amigo, é o seguinte. Na vida, existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Só pode crescer quem se esforça, trabalha e desenvolve. Só pode adquirir cultura quem busca e quem lê. Só pode desenvolver os princípios do conhecimento quem corre atrás, mais ou menos dentro da nossa linguagem mais simples. Mundo espiritual, segundo a informação dos espíritos, o que nos chega, não é playground para criança e nem é hospital que recebe a pessoa de forma com tráfico de influência. Ninguém chega no plano espiritual pagando pedágio, a moeda lá é diferente, é outra história. A pessoa é recebida, muito bem recebida, de acordo com a sua predisposição perispiritual, socorrida, sim. É a chamada lei de causa e efeito. E isso nos leva à condição individual de que quanto mais nós fazemos o bem, melhoramos as nossas condições, com certeza nós estamos nos preparando melhor. A lei não se burla. Da mesma forma que os espíritos, os orientadores, os mentores, eles não podem fazer o que nós temos que fazer. Não existe mimo e não existe mingauzinho na boca de ninguém quando a pessoa reencarna. Os espíritos orientadores, os mentores, são proibidos de fazer aquilo que o encarnado tem que fazer. Plano espiritual, a mesma coisa. Existe socorro, ajuda, existe anteparo, amparo, existe tudo isso. Mas espírito nenhum pode burlar as leis de causa e efeito, transformando o psiquismo de uma pessoa que tem tendência a não ter tendência. É impraticável. As leis nos levam a reparar os danos que nós cometemos. Segundo, isso se explica através das leis de causa e efeito. E isso não é castigo, né? Não existe castigo. Existe lei natural de reparação. Vamos, o telefone está pronto aí? Pois não. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Sérgio Santos? Meu amigo. Muito bom dia, meu grande amigo. Tudo bem, Sérgio? Você está em Aracaju ou está em Uberaba? Como é que é? Não, estou em Aracaju, numa chácara aqui, ao lado do seu grande amigo Barbosa. Ô, Barbosa Sobrinho? Poxa vida, faz tempo que eu não converso com ele, que alegria, que legal. Então, nós participamos ontem, né, do encontro e vai terminar hoje. Encontro de Arte, que é o sexto Encontro de Arte aqui em Aracaju. Certo. E ele, a Neuza convidou ele também para vir. Uhum. E nós estamos hospedados numa chácara aqui. Aí nós estávamos conversando aqui, e aí ele falou assim, eu falei, o Jorge mandou um grande abraço para você. Aí a gente conversou, eu falei, deixa eu ver se eu falo com ele. Esqueci que você estava no programa. Não, mas foi, fez bem de ligar aqui. O Barbosa sempre ligava aqui de vez em quando, né? Ah, é? O Barbosa tem um grupo Sorriso da Esperança, um grande trabalho que ele faz aí, na Paraíba, né? Que ele faz na Paraíba, o Sorriso da Esperança, toque hospitais. Fez uma referência no livro lá sobre o trabalho dele, né? Exatamente. E eu não conheço ele ainda, eu ainda não conheço, não tivemos junto. Eu tenho muitos amigos que eu não encontrei com eles ainda nessa encarnação, né? Ah, o Barbosa é um deles, né? Ah, Barbosa é um deles que eu conheço já bastante, mas nunca tive junto com ele, né? Ah, então, peraí que você dá um alô pra ele aqui, tá pertinho de mim aqui. Uhum. Tá, falei, vamos fazer uma surpresa pro Jorge. Ah, foi muito legal. Eu liguei lá na sua casa, a dona... Aí, e um abraço pra Marlene, viu, Sérgio? Tá, obrigado, viu, Rui? Muita paz, muita alegria para vocês aí, viu? Obrigado, Sérgio. Vocês obrigado. Deixaram saudade aqui em São José, viu, Sérgio? Muito obrigado, eu te agradeço, viu? Falou? Falou, deixa Sérgio. Deixa eu passar pro Barbosa falar com o Jorge aí, chama ele aí. Isso. Fica com Deus. Vocês também. Oi, Barbosa. Opa, Jorge, rapaz, alegria em dobro estar aqui com Sérgio Santo e Marlene e falar com você e... Desde já agradecer por tudo, os contatos que você tem feito com minha irmã em Barretos. Que... Ah, graças a Deus, né? As coisas estão correndo bem, graças a Deus, né? Que o Barbosa, para quem não sabe, o Barbosa é cunhado do Manuca Almeida, né? Pois A Lu Almeida é a irmã do Barbosa. E como é que tá ele de saúde? O Manuca tá, o tratamento continua firme, né? Continua firme e nós estamos aí nas vibrações diretas para ele se recuperar logo, né? Barbosa, e o Sorriso da Esperança, como é que tá? O Sorriso da Esperança é cada vez mais empolgante, né? Cada vez mais crescendo o amor de todas as manhãs estar lá no hospital cantando com os pacientes. Né? Que bacana, Barbosa. Barbosa, se Deus quiser, no final, no começo do ano, eu acho que eu vou no Nordeste aí, dessa vez eu vou na Paraíba, viu, pra conhecer você. Tem até um congresso agora em janeiro lá, rapaz. É? Tem até um congresso espírita. Bacana, quem sabe, né? É. A gente precisa se conhecer mesmo, né? Tem que dar um abraço em você. Tem um monte de amigos que eu tenho aí na minha vida que a gente não se encontrou ainda. Você é um deles. Né? Pois é, Jorge, eu também. A consideração que eu tenho com você é imensa, né? Muito obrigado por tudo mesmo. Que isso, meu irmão. Estamos aí. Liga mais pra gente também. A gente faz tempo que a gente não conversava, né? Exato, pronto, eu vou também falar. Tá fazer bom. Isso, sempre de ligar para o meu amigo. Pois um grande abraço. Eu vou passar aqui para o meu amigo Sérgio. Falou. Obrigado, Barbosa. Um grande abraço. Ô, Jorge. Oi, Sérgio. É, não tá no ar aí não, né? Tá sim, senhor. Tá sim, opa. Tá para o mundo inteiro. Fala pra gente como é que você se sentiu aqui no nosso encontro dos amigos do Chico. Como é que é? Como é que vocês se sentiram aqui no encontro dos amigos do Chico? Ah, uma maravilha. Eu me senti no céu. Uhum. Uma festa espiritual. Legal. É, pra nós foi muito gratificante. Agradeço a vocês aí pela oportunidade, viu? Uhum. Muita gente que viu, entende? E falou da importância do encontro, a qualidade, a organização, entende? O som, uhum. Entende? Foi tudo maravilhoso, viu, Jorge? Vocês estão de parabéns, viu? Ah, obrigado, Sérgio. Não, a equipe trabalhou bem. É, não tem nada que a gente possa falar assim, podia ter feito melhor. Não tem nada. Foi tudo muito bom, uhum. Entendeu? Para nós, então, foi uma alegria muito grande. Aí eu até falei pro Barcelo, falei, cara, eu fiquei assim preocupado, porque parecia que a gente estava querendo tomar conta do encontro. Todo mundo queria que a gente cantasse junto. Não, né? eu tava achando o contrário. Era todo mundo que estava querendo tomar conta de você e da Marlene. Era isso que aconteceu. Né? É, a gente fica feliz. Eu agradeço muito, viu, os amigos, a todos vocês aí. Tá bom, Sérgio. Eu queria te pedir uma coisa, não tá aí no ar agora? Tá no ar, sim, tá no ar, eu tô no ar, não tem jeito de sair do ar. Ah, é? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá todo mundo, só tá ouvindo nós aqui do estúdio e o resto do Brasil e do mundo. Que é isso, gente? É, exatamente. Então, eu fico feliz, viu, Jorge? Tá bom. Ainda falei ontem no encontro, uhum. A importância da gente divulgar a mensagem de Jesus, mas eu falei ontem, a importância e a preocupação da gente sempre divulgar Chico Xavier. Certo. Eu falei isso, e a gente não pode deixar cair no esquecimento. Não, já falei uma coisa ontem, lá durante o encontro. Infelizmente, se você chegar, tiver 10 jovens, se você perguntar para eles quem é Allan Kardec, quem foi Allan Kardec, infelizmente, eu acho que se um responder que sabe, é muito. É. Não é? Uhum. Infelizmente. Lógico que as mocidades, né, das casas, que estudam, conhecem. Mas a grande maioria da juventude no mundo não conhece. Agora, a gente tem essa preocupação de não cair no esquecimento o nosso querido amigo, amigo de Jesus, Chico Xavier. Bacana, entendeu? Né, Sérgio? Uhum. Divulgar e agradecer. Com certeza. Eu principalmente tenho uma gratidão muito grande pelo exemplo, pela vivência, pela humildade, por tudo que ele deixou aqui na Terra para todos nós, né? Isso, exatamente. Falou, Jorge, um grande abraço. Falou, Sérgio. Aí, viu? Tá tudo de bom, viu? Se quiser falar depois, dá uma ligadinha mais tarde para mim em casa que eu tô lá, né? Então tá. Tá bom. Tá, eu quero falar com você depois. Tá falou? Legal. Falou. Falou. Um abração. Muita paz, um grande abraço pro Rodrigo, pro Rui, pra toda a equipe. Tá viu? Bom, Sérgio, tudo de bom. Tá. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tá, tchau. Eita, nós. É. Vamos lá. Mas vamos? Jorge, eu preciso mandar um abraço pro Adenir, que é nosso ouvinte assíduo lá do Jardim das Indústrias, e dizer pra ele que a galinhada vai ser domingo, a partir das 12 horas, aí do 1641, da avenida aí da Ferradura, João Batista, aí do Jardim das Indústrias. E também mandar um abraço para o Elísio, que ele frequenta lá o UBS, lá da Vila Maria, e ali tem vários ouvintes do nosso programa lá, viu, Jorge? É o Elísio, um bom dia para você e continue nos prestigiando. É, a Marli Fukai entrou aqui também, disse que está no Japão, mas não perde um programa, né? Que é muito, está dando um bom dia aqui para nós. A Vanessa Magalhães está com muita saudade do Rui, do Jorge, está nos ouvindo lá de Santa Rita do Sapucaí. Ela também está dizendo aqui que o pai dela tem mal de Parkinson e disse que o princípio ativo da maconha ajuda a controlar os tremores da doença. Está fazendo essa colocação aqui para nós. A Lucy Gomes também entrou aqui. Também acho que a maconha também e a cerveja são portas abertas para que desperte a vontade de experimentar outras drogas. Tenho um filho usuário de maconha e vivo com o coração na mão. Costumo dizer que o anjo da guarda dele nem cochila, né? De tanto que eu peço proteção para ele. O Márcio Belo, o canibidiol é apenas um dos mais de 400... substâncias ativas da maconha. E por ignorância nossa, é também por negligência e comodismo, assistimos o avanço da liberação para combater o crime. Gravíssimo, né? E a Lucy repetiu aqui, também sou contra a liberação, né? O Poli entrou novamente. O que fazer? Lendo a bula, está dizendo que causa muitos danos à saúde, mas os médicos falam que não tem o que fazer. Ele toma esses remédios ou ele desencarna? Olha só. Agora chegamos a uma notícia boa aqui. A Zulei que entrou aqui está dizendo que está travando muito lá. Então não é problema só do Rodrigo não, agora, então, tá vendo? A Zulei que é da onde que é? Não sei. Ela só colocou aqui que está travando muito. Às vezes também pode ser problema da internet dela também, né? Isso aí não é problema, não é culpa de ninguém. Nem dela também, viu, Zuleika? A Lucy entrou, amei conhecer o Sérgio Santos e a Marlene. Seres humanos sensacionais que iluminaram nosso encontro. A Ivone Moreira, bom dia a todos. Ótimo domingo a todos os familiares e ouvintes. Encerrei aqui, nós temos que ir para o nosso intervalo comercial. Vai esticar um pouquinho hoje, Rui? Ah, sim, nós vamos esticar porque para compensar os horários de futebol, né? Exatamente, e a semana passada não compensou muito, não. Perdemos o jogo aqui, meu Deus do céu, meu time da Águia, que eu estava achando que ia para frente, agora nós somos obrigados a engolir o Mantiqueira lá de Guaratinguetá para subir para a Série A3 e nós ficamos aqui na Série A2, Deus me livre. Olha só, quero mandar um abraço para Fernanda Cassal, que está lá a Fernanda da Casa da Marcela, que está lá na casa dela fazendo bala, esticando bala. Esse dia eu fui lá na casa dela, fazer bala de coco dá um trabalho danado, né? Tem aquele negócio quente, estica para lá, estica para cá, estica para lá, estica para cá. A gente que é homem não pode nem botar a mão, que queima a mão da gente. A mulher fica lá esticando a bala para lá e para cá. Em cima de pedra de mármore, Jorge. É, lá já tem uma prática danada. Né? Põe em cima da pedra, depois corta com a tesoura as balinhas. Depois que está pronto é a coisa mais fácil do mundo. Mais gostosa. Um abraço para a Fernanda. Por isso que é bom ser homem, né, Jorge? Tivemos ontem lá também. Chega na parte final das coisas. Tivemos ontem lá também na casa de Eurípides, lá com o nosso irmão Ari Rangel, lá em Taubaté. Ele fez umas psicografias legais. Não, recebemos psicografia do Alamar Reis, está aqui, vamos ler semana que vem, né? Que aí o Rodrigo está aí. Foi muito legal a psicografia do Alamar, que está aqui. Depois já vou passar para o Rodrigo até publicar e a gente lê ela a semana que vem aqui, que hoje está muito corrido. Recebemos também psicografia da Marcela, filha da Fernanda. A Fernanda foi com a gente, a Marcela passou a psicografia através do Ari, que legal, né? O Ari, ele capta mesmo no ar ali a espiritualidade e passa as mensagens pra gente. Teve a mensagem da Eliana também, teve a mensagem de outro senhor que estava lá. Agora, o interessante é que o Helder estava lá também, ele dá palpite em todas as mensagens, ele entra no meio das mensagens para falar. Então, é ele mesmo, não tem jeito de fugir. Da... Ele está psicografando outra pessoa e a pessoa fala, o Helder está aqui do lado falando não sei o quê. Quando o Helder estava... Quando a última viagem que nós fizemos para Uberaba, ele foi com a gente no carnaval, e de lá para cá ele falava tanto que a gente falava, Helder, no dia que você desencarnar, não vai ter médio que aguente você, porque você vai ficar do lado do cara o tempo todo querendo que o médio fale alguma coisa. É a mesma, o que nós falamos está se repetindo. Ele não passou a mensagem dele, mas entrou na mensagem de todos os outros. Todos os outros que passaram a mensagem, está lá um pitaco dele. Não, fala para não sei quem, não sei o quê. Dá um abraço aí na Dora e no Jorge. Assim ficou o tempo todo, Pedro. Então essa é a comprovação... ele mesmo, tem jeito. Porque se falar que é um cara quietinho que tá lá sem falar nada, não vai ser ele. A pessoa chegar, o Helder tava aqui no canto, quietinho, cara, não é ele nada. Para ser ele, tem que ser esse aí mesmo. Né? Então, e que o espírito vive, né? Exatamente. E não muda de uma hora para outra, não. Ele continua falando demais lá. Né? É que o Antônio explicou agora há pouco. Rapaz, vai chegar lá, ele vai ter que se conscientizar do mesmo jeito e fazer para poder ele mudar, né? Não é o caso do Helder, é claro, que falar não era um defeito dele, né? Ele entrou nas cartas mesmo, talvez, para não ocupar espaço de ninguém e não precisar passar mensagem de novo. E ele ali dentro, o pessoal foi passando recados dele também, como ele tem feito lá na casa da Marcela, direto lá também. Vamos para um intervalo comercial para depois a gente voltar, fazer conversar um pouquinho mais com o Antônio e terminar. Nós vamos com a música agora. Colocar uma música aqui do nosso irmão Ed Moreno. Faça o bem, você também. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música. Tá aparecendo alguma coisa ligada aí, Inácio? Mas aqui não... Mas aqui no meu não tá aparecendo nada. Aqui, só se for aqui. Pera aí. Aqui tá... Esse, né? Esse. Era o Facebook que tava ligado aqui, tava atrapalhando tudo. Vamos começar tudo de novo? Vamos. Agora, faz de conta que você não tava escutando esse monte de chiado que tava aí. E nós vamos colocar aqui a música do Ed Moreno. É por causa que é a música do Ed Moreno. Se fosse de outro, não tinha dado esses problemas todos, né? Então, faça o bem você também, só para contradizer o que eu estou dizendo. Ele vamos lá? Sábado ele estará lá em Jacareí, né, nas curas de cirurgias espirituais, lá no CEPAC, em Jacareí. Música. acredito. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Dinheiro que alguém perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Você que sorri com gentileza, o mendigo no farol vai se existir ao idoso no asilo que se sente só. Você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. São 10 horas e 8 minutos e nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, que nós vamos prolongar um pouquinho mais para compensar os horários que nós cedemos para o futebol. Nós temos aqui a Noélia Lopes Barreto Garcia, parabeniza o programa e é ouvinte constante. A Maria de Lourdes da Silva parabeniza o programa e a todos aqueles que fazem parte do nosso programa. Antônio, vamos falar um pouquinho sobre o AFA, o trabalho que vocês fazem de quinta-feira lá no AFA. O AFA é a Associação Fraterna Francisco de Assis, é na Avenida Tesses Gaia, 140, no Jardim Castanheira. O telefone é 3028-7446, 3028-7446, e ele já tem trabalho, é uma casa nova que foi fundada lá no Jardim Castanheira, quer dizer, não foi no Jardim Castanheira, mas está lá no Jardim Castanheira, na Avenida Tesses Gaia, 140. Antônio, o que é que vocês fazem lá no AFA, que é Apoio Fraterno Francisco de Assis? Bom, o AFA é uma instituição espírita, tem vários trabalhos conforme você já fez as chamadas, né, nos dias específicos. Aqui, de segunda-feira tem o Evangelho, na terça-feira tem assistência à gestante, na quarta-feira nós temos grupo de estudos, na quinta-feira tem atendimento à família dos dependentes e no sábado trabalho com os jovens. Na sexta-feira parece que não tem trabalho na casa, isso. Na sexta-feira, né? Bom, especificamente, você havia pedido, solicitado, na quinta-feira nós estamos à disposição nesse mesmo endereço, para dar apoio às famílias de dependentes, porque é muito complicada a dependência química, gera codependência, gera desequilíbrio familiar e as famílias precisam de orientação. Nós estamos à disposição a todas as famílias que queiram receber orientação, que são drogas, a terapêutica da droga, as consequências, os fundamentos e as alterações que existem na família. Então, nós orientamos, o nosso trabalho é dar uma orientação. Posterior ao trabalho, quando encerra esse trabalho, nós temos o nosso café fraterno, o chocolate fraterno. Nós saímos à rua aqui em São José, nas praças, né? Com as pessoas que estão na rua, que são os moradores de rua. Nós levamos um chocolate fraterno a todos eles, um pão, dois pães e o bolo. Fazemos uma prece e nós damos o nosso bate-papo, a nossa fraternidade e aquele momento fraterno através de uma prece muito sentida, deixamos um pouquinho do nosso fluido, a nossa sementinha do bem. Tem muita gente, né, aí, pelas ruas, Antônio? Muita. Muita gente. Tanto São Paulo, que é o GAFA, que faz em São Paulo, às sextas-feiras, uma vez por mês, e o AFA, aqui em São José, que faz todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Né? Então, nós encontramos muitos jovens, muitas pessoas, muitos profissionais que entraram na dependência química, muitas histórias também, que vêm nos alertar do grave problema que existe do abandono, da falta de orientação, da falta de consciência espiritual, e eles acabam, às vezes, na rua, depauperados e abandonados. Puxa vida! E na terça-feira tem assistência gestante, que é um trabalho feito pela Bárbara, né? E esse trabalho é muito bom, e as pessoas que tiverem grávidas, que quiserem participar de um trabalho muito bem feito, muito tranquilo, é terça-feira, a partir das 14 horas, acho que é isso mesmo, né, o horário, a partir das 14 horas com a nossa querida irmã Bárbara. O telefone dela é 98-170-7721. Repetindo, 98-170-7721. Então, lá, o AFA, que é uma casa nova, que está lá à disposição dos nossos queridos companheiros que precisarem uma palavra amiga, um passe também, está lá à disposição, tá? Jorge, nós temos que falar aqui do CVV, que o CVV, ele colocou o Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. E dia 17 de 9 haverá uma caminhada saindo lá do bairro do Jardim Aquários, lá na Praça Ulisses Guimarães, uma caminhada com as pessoas com balão amarelo, vestindo amarelo, para justamente alertar as pessoas para a prevenção do suicídio. É um evento programado pelo CVV, Centro de Valorização da Vida de São José dos Campos. Ô Rui, deixa eu falar mais algumas pessoas, que esse negócio aqui que o Rodrigo mexe é meio maluco, uma hora ele tá para baixo, uma hora para cima, então a gente deixa as pessoas para trás, mas é sem querer, viu pessoal? Aqui a Eridan entrou também, tá dando um bom dia. Aqui tá fazendo aniversário agora dia 15. Exatamente. A Sueli Marlene Pedroso, um bom dia. A Silvia Aizilan. A irmã do Walter da WS. E o Walter entrou aqui também e disse: estou em Cusco, no Peru, ouvindo e assistindo vocês. Abraço, irmãos. Um grande abraço para o Walter também. Vida dura, né, Jorge? O Ettore Penelope também. Bom dia, Ettore. Um bom dia, Ettore. E só para avisar o Hétero que nós já fizemos o projeto que ele quer, viu, Jorge? Legal. Lá para entrar na Câmara, já estamos entrando. O Ronaldo também é o pai da Sofia, né? Tem umas pessoas que a gente conhece aqui como o pai da Sofia, lá da casa da Marcela também. O pai da Sofia é o Ronaldo Antônio Pereira. Bom dia a todos, amigos. Estamos no estado do Rio de Janeiro, ligados na rádio. Um grande abraço. É o marido da Lindal. Marido da Lindal, é. Exatamente. Pai da Sofia, né? A Sofia é mais importante que eles, por isso que eu falo da Sofia, né? Olha aí, Lindal, olha. É o Jorge que está falando, hein? É, a Lucy também está dando um bom dia. A Bernadette Faria, mais uma vez, entrou aqui. O Paulo Renato Lipe, bom dia aos amigos da rádio. O programa, mais uma vez, está ótimo. E como é bom saciar a nossa sede nesse posto de conhecimento da doutrina, que é o nosso querido Antônio, que aborda todos os temas com profundidade e conhecimento. Muita paz a todos. E a Bárbara é a esposa do Lipe. Um bom dia pro Lipe. Ah, legal. E a Roseli Cerdeira também, a nossa amiga Roseli, que estava ontem também lá na casa de Eurípides, lá em Taubaté. Gratidão pelo encontro na casa de Eurípides, pelas emocionantes psicografias e por estar com amigos queridos. Grande abraço a todos da Rádio Vivência Espírita. Também. E tem uma pessoa aqui que entra aqui, que é do nosso grupo também, Vivência Espírita. Ela falou: oi, pessoal, estou ligada desde o começo da transição, e a transmissão aqui em São José dos Campos não está travando. Só que a gente não sabe quem é, né, Serginho? Porque aparece o nome só Vivência Espírita. Acho que ela está usando o nome Vivência Espírita. Depois você tem que trocar aí e colocar o seu nome, né? Rui perguntou o que tinha que perguntar para o Antônio. Eu acho que o Antônio podia ficar aqui o dia todo, a gente ia só fazer pergunta para ele. Tem muita coisa para perguntar para ele, né? Mas deixa, vamos reservar ele para uma outra oportunidade. Com certeza, né? Porque eu acho que hoje foi muita correria mesmo aqui para a gente dar conta aqui. Não, e hoje é feriadão, né? Você viu quantas pessoas participaram com a gente? Quer dizer, pessoal esqueceram do feriadão e estão aqui sintonizados com a gente aqui, né? Uhum. E um grande abraço para o... Deixa eu divulgar mais uma coisa do AFA, né? A Adriana disse que gostaria de divulgar que o palestrante André Luiz Chiarini Vilar estará também no sábado, dia 16, das 15 às 17 horas, lá no AFA, na aula inaugural da Mocidade. Será uma roda de conversa com jovens. O AFA é a casa que o Antônio também faz o seu trabalho com dependentes na quinta-feira, às 20 horas. Endereço: Rua Tessis, T-H-E-S-I-S. Tessis Gaia, 140, Jardim Castanheira, Novo Horizonte, em São José dos Campos. Antônio, e para palestra? Você está aberto, assim, para as pessoas convidarem, para você fazer nas casas? Como é que é? Bom, o grupo, esse grupo que é do AFA, né, é desenvolvido no AFA com as famílias codependentes, está à disposição para qualquer centro espírita, qualquer instituição que esteja interessada na prevenção sobre dependência química, para discutir, elucidar, discutir e chegar a conclusões do que é a dependência química, tanto da ótica biológica quanto da ótica espírita ou espiritual. Estamos à disposição para algumas palestras. Nossa equipe é um grupo que foi preparado dentro do AFA, estudou no AFA, foi preparado pela própria instituição e está à disposição de todos fraternalmente na participação. Pode ser às sextas-feiras, sábados e domingos. Havendo contato, nós estamos à disposição para participar dos trabalhos com boa vontade. Que bacana, né? Bacana mesmo. Então, o pessoal que desejar uma palestra aí do pessoal do AFA, né, eles estão à disposição, porque é interessantíssimo nós colocarmos na nossa casa esse problema tão grave. Eu cito isso lá no nosso livro, que nós temos, Campo de Luz, Discussão até, que fala do problema da droga, do lado espiritual, e até a dificuldade que todos têm nas casas para falar sobre esse assunto, né? Porque muitas vezes é falta de conhecimento, mas chegam muitas pessoas nas nossas casas que têm problema com a droga, problema com a bebida, né, em geral. E pessoas que pedem orientação, e às vezes nós estamos dentro das casas despreparados para falar, para pelo menos dar uma ajuda, para pelo menos mandar para o lugar certo, né? E isso é importante nós conversarmos nas nossas casas. Em contato das palestras. Nós vamos... Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, é Antônio. Pode falar, Antônio. O nosso telefone é o Face do AFA, tá? Como também o contato com a Bárbara, já que nós temos um ponto de referência. Qualquer contato pode entrar em contato com a Bárbara. 012-981-707721. Ou no Facebook do AFA, Apoio Fraterno Francisco de Assis. Legal. Vamos agora também, então, para quem foi sorteado aqui para os dois livros doados pela livraria Casa do Caminho. Né? Ah, não foi sorteado ainda, já está na minha mão. Vou pedir para o Antônio pegar dois nomes aqui, por favor, Antônio. Pega aqui rapidinho, aí pronto, já está achado os nomes. Então, um é o Osnildo Duarte. Olha, o Osnildo faz tempo que ele não ganhava alguém, né? O Osnildo ganhou hoje. E o Osnildo, e o outro é o Adenir Ricardo Almeida. Adenir Ricardo Almeida. Vocês dois podem comparecer na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Estamos chegando no final do nosso programa, muito legal o nosso programa hoje, bem agitado mesmo, agitado no bom sentido, muitas pessoas participando, tanto pelo telefone, como pelo WhatsApp, como pelo Facebook, aqui, é esclarecedor, né? Dá vontade a gente ficar aqui, como eu disse antes, de ficar aqui conversando com o Antônio muito mais tempo, porque o conhecimento não é só aquele, não é só aquele no sentido de nós adquirirmos coisas assim, como é que se diz? Intelectuais no próprio sentido, mas quando você fala de um assunto tão grave igual esse, que parece que o Antônio falou com muita intelectualidade, é claro, mas nós fomos direto na ferida, nós fomos direto no problema. Então, isso foi muito prático. Eu penso que o nosso programa hoje foi muito prático. Nós não fizemos, não teve rodeios aqui, né? Não ficamos fazendo curva para chegar em algum lugar, fomos direto no ponto. E é isso que a gente gosta mesmo para passar para as pessoas. A Leia e o Paulo também fazem aniversário hoje, os dois, uma vez só? Uma vez só. A Leia faz aniversário hoje. Um grande abraço para a Leia também. Vou colocar aqui na pauta o aniversário da Leia. Legal. A Leia também e o Paulo estavam ontem lá conosco, lá na casa de Ourips, em Taubaté. O Serginho tem que dar o bom dia agora de despedida dele, porque senão, logo, né? Exatamente, porque deixou aqui sem cair nada. Até o Bessa, que sempre está falando para o Rodrigo: Rodrigo, tá errado, tá certo, tá errado. Hoje o Bessa falou, foi 100%. Serginho? Desejo um bom dia a todos, né? Que tenham uma ótima semana que está iniciando aí e que seja iluminado e abençoado para todo mundo aí, dos ouvintes. Eu tenho que agradecer a presença do Beto, da Adriana, do Inácio, da Graça, do Serginho e do Serginho. Tem dois Serginho hoje, viu, Jorge? O Serginho aqui e o outro Serginho lá fora. E deixar para o Antônio os agradecimentos. Vamos pedir para a Adriana fazer a prece de encerramento na manhã de hoje. Ela que ficou tanto tempo sem aparecer, temos que aproveitá-la para fazer a prece de encerramento do nosso trabalho. Antônio, o microfone é seu. Bom, só nos resta assim de fraternalmente, de coração, agradecer a todos os nossos companheiros que nos incentivam, nos ajudam, principalmente do AFA. Todos os companheiros, um grande abraço a todos vocês que nos deram assim, a oportunidade de estar aqui hoje. Ao GAFA, também em São Paulo, todos os companheiros e companheiras que participam, nos ajudam, amparam. E a todos os ouvintes, né, deixando assim a nossa mensagem final, de que nós temos que participar ativamente, de forma simples, objetiva, e sermos participantes de alma no bem comum, participando da vida do próximo, ativamente apoiando, ajudando, abraçando e dando o nosso melhor, e fazendo com que a vida seja brindada de forma plena, porque ao Senhor do Universo cabe a nossa existência. E não podemos esquecer jamais. Vamos valorizar a vida, porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Grande abraço a todos. Obrigado, Antônio. Nós vamos passando para a Adriana fazer a prece de encerramento e dizer que depois nós vamos colocar a música aqui, uma música que o Dodô gostava muito também, né? E é do Sérgio Santos, que é Jovem Amigo, que fala exatamente sobre problemas de adicção, né, da droga. Nesta manhã ensolarada de domingo de setembro, nos preparando para o verão que está chegando. Vamos agradecendo essa oportunidade que tivemos de abrir e expandir o nosso conhecimento, despertar a nossa alma, para que possamos fazer da vida que nos foi dada, desse presente maior que Deus nos deu, um caminho para a evolução, um caminho de recuperação, um caminho de consciência plena, um caminho que nos leva cada vez mais ao nosso Pai Criador. Agradecidos por todas essas informações, agradecido por sermos melhor do que fomos ontem e temos a oportunidade de fazer diferente em todas as áreas da nossa vida, em toda a reconstrução do nosso ser. Mas nesse dia, agradecidos a Deus, e terminamos o nosso trabalho de coração alegre, paz e esperançoso. Que assim seja para sempre. Graças a Deus. Mas não valorizo o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim. Mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão, para que sofrer? Mas não valorizo o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz.